O Tempo, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Arione. O Tempo, de Olavo Bilac. Sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando aventura e desgraça, vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Forma as horas que passam no mundo, forma os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos, vou correndo sereno e constante. Desse modo de 100 anos, forma um século e passo adiante. Trabalhai porque a vida é pequena, e não há para o tempo demoras. Não gasteis os minutos sem pena, não passais por o caso das horas. Fim do poema.